and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? A serem dinossauros! Levantava pra cima e bate com força! Animação, meu povo! Estou aqui eu e Yasmin, a sua host, uma vez por mês desse programa fantástico que dá presente ao ouvinte. E está aqui comigo meu co-host fantástico, fabuloso, que só faz esfregar na minha cara o quanto que ele come no Outback, Miotti! É mesmo, e hoje eu comi de graça ainda, Yasmin. Ai, vai dar o cutu e o curujo. Eu tava lá e tinha um amigo meu, né, assim, o cara que vai nas pré-estreias, ele se veste de Wolverine, quando tem as pré-estreias de X-Men, de Wolverine, né. Foi, eu comi logo um negocinho, ele chegou pra mim, não, pode ser que eu pago. É sério? Pagou tudo, maravilha. Mas não tem um fã aqui em Fortaleza que pagasse as coisas pra mim. O programa de hoje é sobre o quê? A gente vai falar sobre o Robin Williams, pra fechar a nossa homenagem jurassquística a esse ator tão fantástico e fabuloso que tocou todos nós de uma forma ou de outra. Tem quem gosta e tem quem não gosta, né? É, tem quem gosta e tem quem não gosta, mas você já foi tocado pelo Robin Williams. É, essa frase foi esquisita. Muito. Vamos agora apresentar os nossos digníssimos participantes. Eu sou o Ruben, ou Rubão, né? Como me conhecem. Eu sou lá do avidadegordo.com.br e agora também estou fazendo um programa no YouTube, que é o Gordo TV. E eu sou aqui de Brasília também, conheço o Miotti aí e os cabra tudo. É sério, cara, que legal. E antes que fale uma coisa, foi colocado aí, não. Ele se inscreveu e tá na ordem de chamada, digamos assim. Eu fui um dos primeiros a mandar. Eu também mandei faz uma cara, assim, há quanto tempo faz? Faz meses? Pois é, tem um tempinho que o pessoal tá mandando. Tem muita gente escrita, né? Meu e-mail eu já tava mofando lá. E aí, pessoal, meu nome é Andrioli, né? É meu nome mesmo, o pessoal sempre confunde, acho que é sobrenome. Eu sou jornalista, sou de Mato Grosso do Sul e colaborador fantasma, né? Porque eu não escrevo muito, do Cruzador Fantasma. Beijo, Panda, tamo aí. Só tem celebridade aqui hoje à noite! Eu gosto muito do Cruzador Fantasma, eu gosto muito da Vida de Gordo, viu? Fica a dica. Então, agora que nós apresentamos os nossos participantes, nós podemos começar o nosso fantástico e fabuloso Quem Quer Ser um Dinossauro? Quais são as regras desse jogo bonito que premia tanta gente, Miotti? São quatro blocos de perguntas, seis perguntas por bloco e três para cada concorrente. Pergunta fácil ganha 10 pontos, média 20 e a difícil 30. É uma pergunta para cada concorrente por vez. Acertando, ganha os pontos. Errando, perde 3 pontos. Se o concorrente da vez não souber e o oponente quiser responder, ele acertando ganha metade dos pontos. E se errar, perde 5. E os prêmios? E os prêmios? É, ele quer saber dos prêmios aí. Ah, eu já vi que tem alguém muito empolgado aqui. Muito bem, o perdedor, essa criatura infame, vai ganhar ingressos para o cinema dos filmes Hércules, Anjo da Lei 2, Lucy, Sex Tape e Os Mercenários. Já vi que vai ter gente que não vai se forçar pra ganhar. Mas ganha de tudo isso ou tem que escolher? Vai ganhar de tudo isso. Porra! Além dos ingressos para cinema, o nosso perdedor vai ganhar um DVD do filme Na Hora da Zona Morta e o bloco de anotações de Se Eu Ficar, filme da Hit Girl, que eu soube agora, pouco antes da gravação. E E o nosso vencedor, Miotti, vai ganhar o quê? Já que o perdedor vai ganhar tanta coisa. Vai ganhar os mesmos ingressos pro cinema, vai ganhar uma camiseta da Fiction Corporation, uma capa para o notebook do filme Não Pare na Pista e uma action figure do Batman. Caralho! Olha aí, cara. É, agora fudeu, meu irmão. Agora o bicho vai pegar aqui. Agora a porra ficou séria. Pode ficar com o ingresso do Hércules aí. E esse último e disputado prêmio, a action figure do Batman, nos foi fornecido pelas pessoas maravilhosas da Taverna do Ogro Encantado. Muito, muito, muito obrigada. E a capa de notebook do Não Pare na Pista é direto da distribuidora também, viu? É oficial. Então vamos começar agora o nosso primeiro bloco de perguntas e respostas com os assuntos gerais. Duas perguntas fáceis agora, viu, meninos? Valendo 10 pontos. O primeiro a responder é o Rubão. Qual o nome completo de Robin Williams? Puta que pariu. Fácil, porra. É, Robin... Ai, velho. É tipo... Robin McLaren Williams. É alguma coisa assim, pô. É tipo isso, McLaren. E aí, Yasmin? É tipo isso mesmo. McLaren. É, McLaren, McLaren. Ah, então tá fechado, tá certo. Então pronto. É, garantiu 10 pontos. Realmente essa pergunta tava muito fácil. Eu não posso deixar o Miotti fazer a pauta sozinho. Andreoli, preste atenção. Agora que o Rubão falou qual é o nome completo do Robin Williams, você vai ter que dizer onde ele nasceu e em que ano. Em que ano é foda, hein? Ele nasceu em Chicago e, puta, não sei o ano. Chuta. É, ele velho pra caralho. Ele morreu com 63 anos. 63, 2014. Vamos ver. Da 2011 menos 60, da 2001 menos 50, é 51. E aí, Yasmin? Parabéns. Tá certo? Nossa, demais, matemática assim, uau, parabéns. Caralho, essa técnica foi foda. Não foi? Agora as perguntas de nível médio. Rubem, Rob Williams viu sua carreira ascender ao interpretar um alienígena. Qual era o nome do personagem e onde foi que ele apareceu pela primeira vez fazendo esse papel? Ai, cacete, velho. Ó, o nome do personagem era Mork. Agora, onde que ele apareceu eu não vou saber, velho. Eu sei que eu ouvi no programa, mas eu não vou lembrar, de jeito nenhum. Andreoli, quer arriscar? Mork do Happy Days. Yasmin? Ai, o Andreoli agora garantiu 20 pontinhos! Olha aí! Roubando doce de gordo, gente, que feio! Na verdade, o Andreoli garantiu 10, né? Que é metade. Ai, é verdade, é a metade. E o Ruben perdeu 3. Andreoli, Rob Williams canta uma música que concorreu ao Oscar 2000. Que música é essa e qual o filme? O Oscar de 2000? Isso. Não tenho a menor ideia. Passo. Rubão? Não, você tá brincando comigo. Né? Cara, não sei, não faço ideia. Eu vou pular também. A música que concorreu ao Oscar em 2000 que o Robin Williams cantou é a Blame Canada, do South Park. Maior, melhor e sem cortes. Now, Blame Canada! Eu publiquei isso no grupo do Jurassic Cash. Eu acho que eu não sigo, eu vou passar a seguir agora. Essa é a média, né? Essa é a média. Puta que pariu, esse é o fatality já. Calma que as perguntas difíceis estão mais fáceis do que a média, assim. Será? Pra mim é fácil, pra vocês eu não sei. E sinceramente não me importa. Eu não vou ganhar o Batman mesmo, então eu tô cagando. They're not even a real country anyway. Bom, agora uma difícil valendo 30 pontos. Robin era apaixonado por jogos como The Legend of Zelda, e isso é conhecido. Mas ele também tinha uma paixão por animes, como foi citado no nosso programinha. Cite pelo menos 3 animes que ele gostava. Caralho, velho. Tá, é o Calaveiro falou isso no programa, falou? Ele falou, pior que falou. Falou um. Ele falou um só? Acho que foi. Não vou falar nada, porque na última vez o Miotti já me tirou 3 pontos, eu vou ficar quieto. E Andrioli? Eu vou do óbvio, então vamos lá. É o Akira, o Dragon Ball e o Astro Boy. Yasmin? Na verdade, você acertou o Akira, não tem nem como. É uma animação fantástica e fabulosa. Até quem não gosta tem que ver. Mas você podia ter respondido entre Neo Genesis Evangelion, que foi o que o Calaveira citou. Que ele fala no filme lá. Exatamente. Cowboy Bebop, que também é outra animação super legal. Ghost in the Shell, Blood, The Last Vampire e Akira. Andrioli, agora a sua pergunta. Em 1991, Robin foi influenciado pela comediante Whoopi Goldberg a participar de um episódio em um seriado, mas acabou não podendo ir. Que série é essa e qual o nome do episódio? Caralho, essa é difícil essa mesmo. É difícil. Nossa! Então vambora. Toma aí, Rubão. Toma aí, passou direto comigo. Biote, responde aí, então. É o Star Trek The Next Generation. Nossa, não. Caralho, né? A Matter of Time é o nome do episódio. Biote tá perguntando o que o cara não fez. Então, com essa, nós finalizamos o primeiro bloco de assuntos gerais. Qual é o placar, Biote? O Rubão tem 7 pontos e o Andrioli tem 15. Tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Vamos começar o segundo bloco. Pergunta sobre filmes com Robin Williams. Dessa vez não é mais sobre a biografia do ator. Uma fácil agora pro Rubão, valendo 10 pontos. Muito fácil. Ai, meu Deus. Muito fácil mesmo. Qual o primeiro filme para cinema de Robin Williams e que ano? Ai, meu Deus. Eu sei. Foi o Popeye. Qual ano? 1980. Yasmin? Acertou. Mas é muito fácil chutar o ano. É a década que o Jurassic Cast mais se agarra, assim. Ah! Andrioli, qual o filme que Robin Williams faz o papel do garoto que podia voar e em que ano? Vocês estão roubando pra ele. Não, é mole. Essa é mole. Ah, esse é o garoto que sabia voar, é o Peter Pan, certo? O filme é o De Volta à Terra do Nunca, 96. Yasmin? Não. Oh, caralho. Errou rude, errou feio. Não, não. Não, já foi. Já foi. Tá, já foi. Que bosta, dei de bandeja. Foi mesmo. E aí, Ruben? O filme é Hulk, A Volta do Capitão Gancho. 93. E aí, Yasmin? Oh, muito perto. Errou por 2 anos. 1991. Caralho, não dá, velho. Essas perguntas são muito difíceis, meu. Pelo amor de Deus, velho. Não é? A gente falou no programa, porra. Falamos dos 2 filmes e o ano dele no programa. Mas é o Batman. Vocês queriam que entregasse assim de bandeja? Toma, leva. A gente tem que fazer pelo menos vocês se humilharem um pouquinho, assim. Só um pouquinho. Nível médio agora para o Ruben. Quais desses filmes Robin Williams não atua? Bom Dia, Vietnã, Tempo de Despertar, Ana Karenina, As Aventuras do Barão de Munchausen e Monsenhor. Ana Karenina E eu vou chutar o Monsenhor, porque eu nunca ouvi falar desse filme, então... Yasmin? Mais do que certo, não dava pra ser. Graças a Deus. E eu também nunca ouvi falar do Monsenhor. Mas Ana Karenina eu vi, é um filme chato. Nossa, é verdade. Andreoli, mesma coisa, quais desses filmes Robin Williams não atuou? Vestígios do Dia, AI Inteligência Artificial, O Grande Lebowski, Pat Adams, Jack e Nove Meses. Vestígios do Dia, Lebowski e Nove Meses. E aí, Yasmin? E aí eu acho que eu vou ter que perguntar se o Ruben não gostaria de tentar. Ah, não. Vestígios de um Dia, O Grande Lebowski e só, eu acho. Yasmin? Levou, bonito! Caralho, velho, o Batman vai ficar bonito na minha estante, velho. Andreoli, Nove Meses, a gente falou no programa, Andreoli. Eu não lembro desse filme não, cara. Oi, gente, tava muito pertinho, cara. Deu vontade de dizer, não, para aí, não fala, que tá bom. Era só isso mesmo. Agora é uma difícil valendo 30 pontos para o Rubão, que no momento esfrega a vitória iminente na cara do seu oponente. Qual era a profissão do personagem Robin Williams em Hulk, A Volta do Capitão Gancho? Nossa senhora, velho. Ah, não sei, eu passo. Andreoli? Passo. Yasmin, qual a resposta certa? Ele era advogado. Puta, né? Tá. Não vou nem falar. Agora que passou, todo mundo sabe, né? É. Porra, é claro. Lógico, advogado. Eu ia falar isso. Andreoli, a última pergunta do bloco e a segunda das perguntas difíceis pra você agora. Do mesmo jeito da anterior, qual era a profissão do personagem de Robin Williams em Uma Babá Quase Perfeita? Ele era desempregado? Antes de ficar desempregado. Ah, porra, aí eu não lembro, passo. Ruben? Não sei também não, passo também. E aí, Yasmin? Pois ele era dublador. O filme começa ele dublando, pô. Sério, velho? Sério. Eu também não lembrava não, só lembrava que a gente tinha se separado da mulher. Com isso, terminamos o segundo bloco do especial Robin Williams Pergunta sobre Filmes. Qual o placar, Miotti? Então, agora o Ruben tá com 42. Nossa senhora. Uou! E o Andrew tá com 9. Como a mesa roda, né, na vida. I see trees of green, red. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! What a wonderful world. E agora nós vamos para o nosso terceiro bloco, nosso bloquinho fantástico de trilhas sonoras. Yay! Esse é o bloco que vocês podem conseguir mais pontos. O Miotti vai tocar uma trilha, 40 segundinhos, e vale 30 pontos. Se você adivinhar as três opções, que são quais? O nome da música, o nome do filme, o nome do cantor ou compositor da música, ganha 30 pontos. Se acertar só dois, ganha 20. Se acertar só uma, ganha 10. E por isso que você tem chance de fazer muitos pontos, porque mesmo que você só acerte um pouquinho ou algum pouquinho, você vai acertar alguma coisa. Em teoria, né? Se você errar o nome do filme, não tem problema, é só o que você acertar. Então aqui você não vai perder ponto. Então é vantagem tem pra ganhar ponto aí. Só tem um detalhe, não passa pro outro, só você pode responder. E a primeira pra cada um, como é o próprio Rob Williams que tá cantando, aí vamos fazer diferente. Quem acertar as duas opções, ganha os 30 pontos. Se acertar só uma, ganha 15. I watch them grow. Primeira música, Ruben. 40 segundos. Figaro, Figaro. Figaro! Figaro! Sono qua! Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto fortissimo, sono come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Tudo bem? Bom, a música é Fígaro, né? Certo. E ele toca no Uma Babá Quase Perfeita. Yasmin? Sucesso! Aê! Sucesso! Garantido 30 pontos! Cara, pelo menos isso eu lembro desse filme, velho. Pelo amor de Deus. Sono il facultum della città, sono il facultum della città, della città, della città, della città! André, olha, sua música 40 segundos, hein? Hey, you let us through. It's a bright new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drum. Ah, you're gonna love this guy. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. E aí? Putz, cara, o caralho, como esse tá assim? Fácil demais, Andrioli. É o, sei lá, é o Aladdin e a música, a lâmpada. Yasmin? Mas ele garantiu 15 pontos, porque não tem como errar o nome desse filme. E a música é cantada pelo gênio, mas o nome da música é Príncipe Ali. He faced the galloping hordes. 100 bad guys with swords. Who sent those goons to their lords? Why, Prince Ali. He's got 75 golden cannons. Don't they look lovely, June? Fabulous, Harry. I love the feathers. When it comes to exotic type mammals, has he got the zoo? I'm telling you, it's a world-class menagerie. Prince Ali. Ruby, agora é contigo. Tua segunda trilha sonora. Acho que é Uma Noite no Museu, não vou saber o nome da música. Eu acho que é o Alan Silvestre. Yasmin? Errou tudo, bicho. Errou tudo. Opa, beleza. Salvou nem a vírgula que ele usou na frase. A música é The Machine Age, do filme O Homem Bicentenário, compositor James Horner. Nossa Senhora. Andrioli, tua vez? E aí? Esse é do Gênio Indomável, é do Danny Elfman. O título da música, eu acho que é Main Theme, tema principal. Yasmin? Gente, ele respondeu com tanta veemência. Pois é, na hora que ele falou, aham, é isso aí, eu achei que ele ia acertar tudo. Deu até um risinho de desdém. Foi. Mas errou tudo. Não é possível. O nome da música é Carpe Diem, o filme é Sociedade dos Poetas Mortos, e o compositor é o Maurice Jarre. Poxa vida. Tem que aprender a ser mais humilde, ó. A única que eu achei que ia acertar. Achou mesmo. Rubem, a tua última trilha sonora. Essa é fácil, tô zoando. Ai, cara, eu tô triste até agora, viu, gente? Não, eu não faço ideia, eu não vou nem chutar, velho. Não faz ideia de nada. Nada, nada. Eu te falei que trilha sonora, velho, pode esquecer. Yasmin? Essa música é When You're Alone, do filme Hulk. E a trilha sonora é do nosso famigerado John Williams, figurinha carimbada aqui do Quem Quer Ser um Dinossauro. Is over me, so I know I'm not alone when I'm here on my own. Isn't that a wonder? Adrioli, última música. Eu não sei. Não é possível. Tem a menor ideia. Não sei. Fala, Yasmin. A música é Where Dreams Are Made, do filme AI, Inteligência Artificial. E o compositor é o John Williams, que eu disse que era figurinha carimbada aqui no Quem Quer Ser um Dinossauro. Agora a gente fecha esse terceiro bloco de trilhas sonoras do nosso especial do Robin Williams aqui do Quem Quer Ser um Dinossauro. Qual é o placar, Miotti? Rubens está com 72 pontos e o Andrioli está com 24. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí youtube.com/JurassicCast. É YouTube! Thank you. nossa louca pergunta surpresa. Tchan, tchan, tchan, tchan. É o bloco que muda tudo, porque quem acertar ganha 50 pontos e quem errar perde 25. E nesse tem que responder. E nesse tem que responder e respondam em um chat particular para o Miote. Lembrando que normalmente sou eu que faço a pergunta surpresa, mas essa eu quero dar todos os louros para o meu co-host, porque ficou muito boa. A pergunta surpresa é: todos sabemos, pelo Jurassicast sobre Bom Dia Vietnã, que Robin Williams era muito amigo do eterno Superman Christopher Reeve. Qual foi o único filme que eles atuaram juntos? 30 segundos. Vamos lá. Miote, você pode dizer a resposta dos nossos participantes? O Ruben falou que é Tempo de Despertar. E o Andrioli também. Nossa, sério? Sério, os dois responderam a mesma. E aí, Yasmin, qual foi a resposta certa? Foi nenhuma. Eles nunca fizeram filme juntos. Ô, oh, filho da puta! Ai, gente, muito boa essa pergunta. Parabéns, Jorge, parabéns. Então, com essa reviravolta louca de Tempo de Despertar, qual é o placar do final do nosso Quem Quer Ser um Dinossauro desse mês? Então, o Ruben ficou com 47 pontos e o Andrioli com menos um. Aê! E o Ruben foi o vencedor. O Ruben vai levar o Batman pra casa. Vai levar todos os outros prêmios fantásticos e fabulosos. Não é o Batman, mas ainda tá sucesso, viu? Fica a dica. Tá certo, não vou poder carregar o Paulo Coelho no meu notebook. Isso é pra você aprender a ser o build e parar de... Não, cara. Porra, e eu tinha certeza que era, porque é parecida com a outra música que eu gosto. Ah, que droga. Meu mundo caiu. Então, parabéns para o Hulk. Bom, seu lindo, maravilhoso, ele levou tudo, sambou na cara da sociedade. Valeu, gente, obrigado. Vai dormir agarradinho no Batman agora, o espaço é seu, meu filho, o que é que você quer falar? Agradecer a oportunidade, cara, é muito divertido gravar com vocês sempre. Parabéns pela iniciativa mesmo, é muito foda esse programa, cara. Eu tava precisando de alguma coisa diferente, assim, na podosfera, parabéns mesmo. Ai, que lindo, gente. Eu fiquei tão emocionada agora, de verdade. Obrigada, foi sincero e bonito. E você, nosso ilustre perdedor e miudão? O espaço é seu pra você rir cinicamente ou falar sobre você. Vou indicar aqui pra vocês, né, acessarem lá meus textos no Cruzador Fantasma, só que eu abri o site agora e o Panda, acho que parece, não renovou a hospedagem, né, porque o site tá fora do ar. Tentem aí no futuro acessar cruzadorfantasma.com.br, que ele já deve estar online de novo. Valeu, galera. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo Quem Quer Ser o Dino. Dinossauro! Com mais prêmios incríveis e convidados maravilhosos! Beijo!